homens aí, parece que estão regando as plantas aí. Ah, mas eu já, ali consegue estar mais de 200 metros da cabeceira aqui, ali, não vai interferir não. Gente. O vento 1,00 graus, 1,5 lá, livre de pá. Ah, nem de pá, né? Não me dá. Ótica Mike Tango, Cima 00, reporte Oceaner 6315 entendeu que está livre a decolagem e entende então que as pessoas que estão atrás da nossa aeronave estão num espaço suficiente e seguro para a nossa decolagem, ok, senhor? Vai iniciar da 1-0. Afirmativo, Oceaner 6315, livre a decolagem. Iniciando. Então, aí, boa tarde, Tatá Romeu, Eco Alfa Oscar, visual com campo. Eco, Alfa Oscar, reporte final de 3000, ajuste na 010, vento 1,00 graus, 04 nós. Reportará final de 3000, Eco, Alfa Oscar. Alfa Mike Tango, autorizado a alinhar e manter, e aguarde a autorização para decolagem. Alfa Super. Pousa agora. Eu sigo, Oscar Mike Tango. O Oscar Mike Tango está decolando com o Pronorte, irá aguardar no ponto de espera, tem uma zerada para pouso na 1-7. Gente. Será que o 3560 tem livre pouso? 3560 autorizado, pouso na 1-0, vento 1-0 graus, e no menos. Autorizado na 1-0, 3560. Oceaner 6315, decolado de 47, chame controle 1-19-8. 19-8, 6315, basta. Final de 3 milhas da 1-7, com o trem baixo travado, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, sua aproximação aguardando pista livre. Continua aguardando, Eco Alfa Oscar. Oscar Mike Tango, atentando a estrela turbulência do Arbojatan, livre decolagem na 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Solo de 48, mantemos escuta guarda transferência. Tango. Tango 3560 no solo de 48, ele direito chame solo em 1-2-1-9. Direita 2-1-9, tá 3560. Livre pouso com Alfa Oscar. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, livre pouso na 1-7, 1-1-0 graus, 1-4-9. Livre pouso Alfa Oscar. Vento litoral, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, autorizado chamar o controle 1-9-8. Pego. É qual posso vir para estacionamento? É Eco Alfa Oscar, confirme parte de estacionamento. Gente, no solo 49, liga direito, acionar a frequência livre. Fala 921, boa tarde, autorizado a linha areia decolador 10, vento 100 graus, 159. Autorizado a linha areia, Torre São Salvador, boa tarde, 35491, não foi, aliás. 35491, boa tarde, continue a aproximação, aguardando um contato visual. 5491. Pouso autorizado 5491. Pouso 925, decolando 2, telecontrole 19.8. 19.8, uma boa noite todo mundo. Obrigada, ao mesmo. Valeu. 5491 no solo 23, recebe solo via Delta em 1 no 19, boa tarde. Livrado via Delta no solo 209, um excelente tarde. Salvador, eu chamei a 6210, 2 milhas para cima, INS, pista no zero. Chamei a 6210, tráfego avistado, ajuste 1-0-0, vento 1-0-0, graus 1-0-9, limpe pouso na 1-0, chamei a 6210, chega a trem. Pouso autorizado, pista no zero, tenho trem baixado e checado, chamei a 6210. Salvador, boa tarde, Pacotá, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, boa tarde, o ajuste no 0-0, vento 0-9-0 graus, 1-4, nós, a presença autorizada direto no 7, reporte final. Só confirme parte de estacionamento. É parte do da ETTA, senhora. Gente, reporte final da 1-7, o Oscar Bravo Eco. Pacará. 6200, Nocaula 2000, chame só o número 219. 219, obrigado. Bravo Eco, livre pouso no 1, 7, vento 1, 0 graus e no 4 nós. Bravo Eco. Gente, o Skank tá, uniforme irá aguardar pro táxi, temos aeronave que está para pouso a 2 milhas da 1-7 e vai taxiar para o Pad 5. Atentando a mesma após a passagem, de passagem a mesma e depois o senhor está autorizado até a Bapá. Eu vou informar ele depois do pouso, então, pra ultrapassar. Eu reposto na papá hoje, que é que você for. Sem problema, colega. Pode contar com isso. Uniforme. Oscar Bravo Eco, no solo 03, aguarde para o ingresso na papá. Taxi mais à frente, aguarde para entrar na papá, temos aeronave. Autorizado, ingresso na 17, porta alinhado pronto. Posso Bravo Eco, estou autorizado o backtrack, até o coronavírus está ingressando. Autorizado o ingresso até o PAT 5. Posso Bravo Eco, estou autorizado Yankee Uniforme, o Oscar Bravo Echo confirme, pista livre. Gente, diz que Yankee Uniforme livre decolagem, vento 1200 graus, ou 4 nós. Yankee Uniforme, Sony 5110, controle Salvador, 119.8, uma boa tarde. Acionado 5110, chamada 119.8, uma boa tarde, bom trabalho. Prossiga. Mais bilhete ao meu, senhora, boa tarde, tá no farol de Itapuã. Solicita sobrevoo no Flamengo para posterior cruzamento e seguir para a Terra Índia, Eco Índia, no dia. Gente, mas Juliette Romeu vai manter se afastado desde a decolagem da 1-0. Mais instantes vai decolar o Embraer 190 da Azul e reporte para o cruzamento, mas Juliette Romeu. Reportará, vai até o seu setor sul, senhora da presença. Boa tarde, Azul 4206, ponto de espera, 1-0, pronto. Azul 4206, linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 2-0 nós. Autorizado a decolagem 1-0, Azul 4206. Decolagem 14206, decola 10, controle 19, decima 8. Boa tarde. 198, boa. Salvador, Mike Gillette, Romeu. Prossiga, Mike Gillette, Romeu. Fora autorizado, cruza para Serra Índia, Eco Índia, do seu setor sul para norte, no eixo central da 1-0. Agilizando o cruzamento, tem um tráfego aproximadamente 3 milhas para o externo. Agilizando o cruzamento, Mike Gillette, Romeu. Agilizando, grato, Romeu. Mas Filete Romeu agora vai livrar o seu eixo da 1-0. Gente, Mike, Juliette Romeu, visual com o tráfego, vai, evite o sobrevoo à base aérea de Salvador e vai prosseguir para qual destino, confirme? DCT, Serra Índia, Eco Índia, senhora. Gente, o Mike Juliette Romeu, reporte no solo. Reportará lá, Romeu. Estou em Salvador, Togo 1601, boa tarde. Passou externo, baixado travado. 1601, livre pulso, pistola 0, vento 1-0 graus no 69, forma tráfego 500 pés, helicóptero, acabou de cruzar o campo, afastando rumo norte. 1601. Controle, portão, Torre Salvador, Mike Eco Delta, 30 segundos para ficar de Itapuã. Mike Eco Delta, mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções, Mike Eco Delta. Delta, mantenha Itapuã aguardando. 273, muito boa tarde, LS tá bem. Romo 273, número 2 para pouso na pistão 0, mantém aproximação, aguarde pistão 0 livre. Forma o tráfego helicóptero 500 pés, próximo ao farol D e Itapuã, realizando espera. Uno 601 no solo 17, solo 121 no 99, livrando a direita. Boa tarde. Vai livrar na última capa ou no 601? Gente. Mike, essa delta visual com tráfego na final do 90, próximo externo? Afirmativo. Gente, autorizado o cruzamento à retaguarda do tráfego e base pela direita da 17, a partir da final, Mike Eco Delta. Base pela direita da 17, retaguarda do tráfego na final, Mike Eco Delta, encontrará na base. Vai chamar o solo, 219, boa tarde. Gente. Bono 273, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 14 mais. Livre pouso, bono 273. O Mike Juliette Romeu, na escuta? Na escuta. Gente, o Mike Juliette Romeu vai informar solo e chamar para a decolagem o controle em 1, 19.8. 1, 19.8, tá? Salvador, boa tarde, Xanar 6259, visual com o voo nacional, pronto. Xanar 6259, após passagem do tráfego nacional, ali mantém no zero. Ali mantém no zero após a passagem do 37. Confirme para a torre. Gente, Oscar Mike Tango, informa o tráfego Mike Juliette Romeu. Ele vai aproximar para a localidade Serra Índia, Eco Índia. Está nessa posição 12 horas, agora já deve estar próximo ao solo. Oscar Mike Tango, chame na final da 17. Delta vai para a base da 17 com o trem baixo travado. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 15 nós. Gente, livre pouso da 17, Mike Eco Delta. 1273, solo 20, solo 121, décimo 9, uma boa tarde. 219, boa, 23. Xanair 6259, livre decolagem, vento 100 graus, 15 nós. Livre decolagem, 6259. 259, decolagem 21, no controle 119, decimal 8, uma boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. O Oscar Mike pega o grafone na final de 7 meses a 1-7. Oscar Mike Tango, mantenha aproximação para 1-7, aguarde por sua livre. Confirme, o Oscar Mike Tango, chama a torre? Afirmativo, cliente. Mantenha a aproximação, reporte final de 2 milhas, Oscar Mike Tango. Final de 2 milhas, Oscar Mike Tango. Mike Eco Delta Solo aos 2-2, vai estacionar a frequência livre. Uma boa tarde. Final de 3 livre da 1-7, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, livre pouso confirmado, mantém aproximação, aguarde 1-7 livre, Oscar Mike Tango. Pode pisar para a nave da 1-7. Afirmativo, Oscar Mike Tango, vento 090 graus 149, livre pouso 1-7. Oscar Mike Tango, solo aos 2-6, vai estacionar a frequência livre, vou votar. Salvador. Boa tarde, voo 395. Luna 395, uma aproximação, repasse passando o externo, bem na curta final, próximo à cabeceira no 7, a gente tem um pouco de fumaça, algum incêndio próximo ao aeroporto. Mantenha a aproximação e reporte visual ao Luna 395, mas acredito que não esteja prejudicando tanto a visibilidade ainda. Tá ok, reportarei. Luna 395, livre pouso, pistão 0. Vento 190 graus, 1,6 nós. Abaixada checada, livre pouso, voo 395. Salve Salvador, boa tarde, Titã 3894. Com o trem baixado checado. Então 3894, mantém a aproximação. Vento 1900 graus, 1,6 nós. Forma um foco de incêndio um pouco à direita na aproximação, porém parece não estar prejudicando muito a visibilidade. Não tem aproximação e aguarde pista livre, então 3894. Gente, aguardando pista livre, 3894. Aluno 395, solo 32, aluno 21, decimal 9, livrando à direita. Boa tarde. 219 à direita, boa tarde. 395. 2894, livre pouso, pistão no zero, vento 1900 graus, nomeie a nós. Sente, livre pouso, na 10 até 3894. Só para informação, essa fumaça aqui está muito pequena aqui à direita da aproximação. Afirmativo. Solo aos 34, solo 1-2-1, decimal 9, uma boa noite. 1-2-1-9, está 3-4, boa noite. Salvador, boa tarde, TAM 3897, instrução atmosfera da 10 pronto. TAM 3897, a linha decola, vento 1, confirmando 090 graus, no meio mais, TAM 3897. A linha e decola, pistão no zero, TAM 3897. 3897, decola os 38. Controle 119, decimal 8. Boa tarde. 198, boa. São 3897. Estou em Salvador, tá 3567, quando espera era 10, tá pronto. Tá 3567, a linha e decola, vento 090 graus, no meia mais. E decola, 3567. 3567, decolagem 43, controle 119, decimal 8. Uma boa noite. 19, 8, boa noite, 3567.